Capítulo 16. Ninguém em toda a cidade de Raymond, incluindo o retângulo, sentiu mais profundamente a morte de Lauren do que Virginia. Foi uma grande perda pessoal para ela. Aquela curta semana em que a jovem havia se hospedado em sua casa abriu o coração de Virginia para uma nova vida. Era sobre isso que ela falava com Rachel no dia seguinte ao funeral. As duas estavam sentadas no salão da mansão dos Page. Vou usar meu dinheiro para ajudar essas mulheres a ter uma vida melhor. Virginia olhou para a extremidade do salão, onde no dia anterior o corpo de Lauren havia sido velado. Tracei um bom plano, pelo que me parece. Conversei muito com Rolim. Ele vai investir grande parte do dinheiro dele nesse plano também. Quanto dinheiro você vai investir nisso, Virginia? Perguntou Rachel. Em outros tempos, ela nunca teria feito uma pergunta tão pessoal. Agora, parecia tão natural falar abertamente sobre a questão do dinheiro quanto falar sobre qualquer outra coisa que pertencesse a Deus. Tenho disponível para isso pelo menos 450 mil dólares. Rolim tem muito mais. Um dos maiores arrependimentos dele agora é que seus hábitos extravagantes de vida, antes de se converter, praticamente acabaram com metade do dinheiro que o papai deixou para ele. Nós dois queremos muito reparar tudo o que estiver ao nosso alcance. O que Jesus faria com este dinheiro? Queremos responder a essa pergunta com honestidade e sabedoria. Tenho certeza de que o dinheiro que investirei no News está alinhado com o que Jesus faria. É tão necessário que tenhamos um jornal diário cristão em Raymond, sobretudo agora que temos de enfrentar a influência dos bares, quanto ter uma igreja ou uma faculdade. Por isso estou contente em saber que os 500 mil dólares que o Sr. Norman saberá empregar bem serão um recurso poderoso em Raymond para fazer o que Jesus faria. Quanto ao meu outro plano, Rachel, eu gostaria de contar com você. Rolim e eu vamos comprar uma boa parte da propriedade do retângulo. O local onde fica a tenda no momento está em litígio há anos. Pretendemos garantir a posse do local tão logo os tribunais julguem o processo. Já faz um tempo que venho estudando várias formas de construir escolas e abrigos que possam ser usados na obra cristã e no trabalho da igreja como instituição no seio dos bairros mais pobres da cidade. Ainda não sei dizer qual é o tipo de trabalho mais inteligente e eficaz que pode ser feito em Raymond. Mas de uma coisa eu sei: o meu dinheiro, ou melhor, o dinheiro de Deus que Ele quer que eu use, pode construir abrigos, pensões para mulheres pobres, albergues para prostitutas, dando segurança a muitas jovens perdidas como Lauren. Eu não quero ser apenas a pessoa que provê esse dinheiro. Deus me livre, eu quero me envolver com o problema. Mas sabe, Rachel, tenho uma estranha sensação de que, independentemente do que todo esse dinheiro e sacrifício pessoal ilimitados podem fazer, isso não aliviará muito a terrível condição do retângulo enquanto os bares continuarem funcionando legalmente ali. Eu acho que esse raciocínio é válido para qualquer trabalho cristão que esteja sendo realizado em toda a cidade grande. Os bares proporcionam alívio mais rápido do que os abrigos, albergues ou missões de resgate. De repente, Virginia se levantou e começou a andar pela sala. Rachel respondeu com tristeza, mas ainda assim com um tom de esperança na voz. É verdade, mas Virginia, muita coisa maravilhosa pode ser feita com esse dinheiro. E os bares não estarão lá para sempre. Chegará um momento em que as forças cristãs na cidade triunfarão sobre eles. Virginia parou perto de Rachel e seu rosto pálido e sério iluminou-se. Eu também acredito nisso. O número de pessoas que se comprometeram a fazer o que Jesus faria está aumentando. Se tivermos, digamos, 500 discípulos em Raymond, os bares estarão condenados. Mas agora, querida, quero que você pense no seu papel no plano de conquistar e resgatar o retângulo. Sua voz é poderosa. Tenho tido muitas ideias ultimamente e aqui está uma delas. Você poderia organizar uma escola de música para jovens, proporcionar-lhes o benefício de uma instrução. Há vozes incríveis que podem ser exploradas lá. Alguém já ouviu alguém cantar como aquelas mulheres ontem? Rachel, veja que bela oportunidade. Você terá o que há de melhor em termos de órgãos e orquestras que o dinheiro pode comprar. E o que não pode ser realizado com a música para ganhar almas ali, levando-as a ter uma vida mais elevada, mais pura e melhor? Antes mesmo que Virgínia terminasse de falar, Rachel estava com o rosto completamente transformado pela ideia de realizar o trabalho de sua vida. A cena fluía para o seu coração e sua mente como um dilúvio, e a torrente de seus sentimentos transbordava em lágrimas que não podiam ser contidas. Era o que ela mesma sonhava fazer. Representava para ela algo que estava alinhado com o uso correto do seu talento. Sim, disse ela, levantando-se e abraçando Virgínia, enquanto as duas, com alegria e entusiasmo, andavam pela sala. Sim, vai ser um prazer dedicar a minha vida a esse tipo de serviço. Acredito que Jesus gostaria que eu usasse meu talento dessa maneira. Virgínia, veja quantos milagres não poderão acontecer na vida das pessoas se pudermos usar um dinheiro consagrado para realizar projetos. Some a isso um entusiasmo como o seu e com certeza grandes coisas poderão ser realizadas, disse Virgínia sorrindo. E antes que Rachel pudesse responder, Rolim entrou na sala. Ele hesitou por um instante e então começou a andar em direção à biblioteca, quando Virgínia o chamou e fez algumas perguntas sobre o trabalho dele. Rolim voltou e sentou-se, e juntos os três discutiram os planos futuros. Ao que parecia, Rolim estava totalmente à vontade na presença de Rachel, enquanto Virgínia estava com eles. Apenas a forma como ele a tratava era quase formal, para não dizer fria. O passado parecia ter sido totalmente apagado por sua maravilhosa conversão. Ele não havia se esquecido dele, mas parecia estar completamente envolvido com o propósito de sua nova vida no momento. Depois de um tempo, Rolim teve de sair e Rachel e Virgínia começaram a conversar sobre outras coisas. A propósito, o que houve com Jasper Chase? Virgínia fez a pergunta de forma inocente, mas uma vez que Rachel ficou vermelha, acrescentou com um sorriso: Suponho que ele esteja escrevendo outro livro. Será que ele vai colocar você nele, Rachel? Você sabe que eu sempre suspeitei que Jasper Chase fez isso no primeiro romance. Virgínia, respondeu Rachel com a franqueza de sempre que existiu entre as duas amigas. Jasper Chase me disse em uma noite dessas que ele, na verdade, ele me pediu em casamento, ou iria se... Rachel parou, sentou-se com as mãos cruzadas no colo e havia lágrimas em seus olhos. Virgínia, até pouco tempo eu achava que o amava, como ele dizia que me amava, mas quando ele se declarou para mim, meu coração rejeitou e eu disse o que deveria dizer. Eu disse que não. Eu não o vejo desde aquele dia. Foi na noite das primeiras conversões no retângulo. Que bom, disse Virgínia calmamente. Por quê? Perguntou Rachel um pouco surpresa. Porque nunca gostei muito de Jasper Chase mesmo. Ele é muito frio e eu não gostaria de julgá-lo. Mas sempre desconfiei da sinceridade dele em assumir o compromisso na igreja e com os outros. Pensativa, Rachel olhou para Virgínia. Eu nunca entreguei meu coração a ele, eu tenho certeza. Ele mexia com minhas emoções e eu admirava seu talento como escritor. Cheguei a pensar algumas vezes que me importava muito com ele. Acho que, quem sabe, se ele tivesse falado comigo em outro momento que não aquele, eu facilmente teria me convencido de que o amava, mas não agora. Mais uma vez, Rachel fez uma pausa repentina e, quando olhou para Virgínia novamente, tinha lágrimas no rosto. Virgínia foi até ela e a abraçou com ternura. Quando Rachel foi embora, Virgínia ficou sentada na sala, pensando na confiança que sua amiga havia acabado de lhe demonstrar. Pelo comportamento de Rachel, Virgínia tinha certeza de que ainda havia algo a ser dito, mas não ficou chateada por Rachel tê-lo omitido. Ela simplesmente sabia que havia mais na mente de Rachel do que a jovem havia revelado. Logo, Rolim voltou e ele e Virgínia, de braços dados, como estavam habituados a fazer ultimamente, caminharam de um lado para o outro do salão. Foi fácil a conversa dos dois se voltar finalmente para Rachel, por causa do lugar que ela ocuparia nos planos que estavam sendo feitos para a compra da área no retângulo. Você já conheceu uma garota com tanto talento para a música que estaria disposta a se dedicar às pessoas como Rachel vai fazer? Ela vai dar aulas de música na cidade, ter alunos particulares para conseguir seu sustento pessoal e ainda oferecer ao povo do retângulo o benefício de sua cultura e sua voz. Com certeza, é um belo exemplo de autossacrifício, concordou Rolim de um modo um pouco rígido. Virginia olhou para ele sem muita cerimônia. Mas você não acha que é um exemplo muito incomum? Dá para imaginar então, Virginia citou meia dúzia de cantores de óperas famosos fazendo algo desse tipo? Não, não dá, respondeu Rolim prontamente. Também não posso imaginar a senhorita. E falou o nome da jovem com a sombrinha vermelha que implorou a Virginia que levasse as moças ao retângulo, fazendo o que você está fazendo, Virginia. Da mesma forma, não consigo imaginar o senhor. Virginia falou o nome de um jovem líder da sociedade, indo aos clubes e fazendo o que você tem feito, Rolim. Os dois andaram em silêncio durante um tempo pelo salão. Voltando a Rachel, começou Virginia. Rolim, por que você a trata de uma maneira tão distinta e escrupulosa? Eu acho, Rolim, e me perdoe se eu magoar, que ela está incomodada com isso. Você precisa ser mais sociável. Não acho que Rachel esteja gostando dessa mudança. Rolim parou de repente. Parecia profundamente agitado. Soltou o braço de Virginia e foi sozinho até o outro lado da sala. Então virou-se com as mãos nas costas, parou perto da irmã e perguntou. Virginia, você ainda não sabe meu segredo? Virginia pareceu confusa e depois seu rosto corou estranhamente, revelando o que ela havia entendido. Eu nunca amei ninguém além de Rachel Winslow. Rolim falava com bastante calma agora. Naquele dia em que ela esteve aqui e vocês conversaram sobre o fato dela ter rejeitado se juntar à companhia de concertos, eu a pedi em casamento lá na avenida. Ela recusou, como eu imaginava que faria, e disse que o motivo era de fato que eu não tinha nenhum propósito na vida. E isso era verdade. Agora que eu tenho um propósito, agora que sou um novo homem, você não vê, Virginia, como é praticamente impossível para mim dizer alguma coisa? Devo minha conversão à voz de Rachel naquela música. E, no entanto, naquela noite, enquanto ela cantava, posso dizer honestamente que naquele momento não pensei uma só vez em sua voz, apenas na mensagem de Deus que ela transmitia. Acredito que naquele dia todo o amor que eu sentia por ela se juntou a um amor pessoal por meu Deus e meu Salvador. Rolim ficou em silêncio, depois continuou mais emocionado. Eu ainda amo Virginia, mas acho que ela nunca poderá me amar. Ele parou e olhou para o rosto da irmã com um sorriso triste. Eu não sei de nada disso, pensou Virginia consigo mesma. Olhava para o belo rosto de Rolim, agora quase sem as marcas do estilo de vida desregrado que ele levava. Os lábios firmes, mostrando masculinidade e coragem. Os olhos claros, examinando com franqueza os dela e a sua forma forte e graciosa. Rolim era um homem agora. Por que Rachel não o amaria com o tempo? É claro que os dois combinavam muito bem, sobretudo agora, que o propósito de vida de ambos era motivado pela mesma força cristã. Ela disse algo sobre isso a Rolim, mas ele não se sentiu muito consolado. Quando terminaram a conversa, Virginia ficou com a impressão de que o irmão pretendia seguir o caminho que havia escolhido, tentando alcançar os homens da sociedade que frequentavam os clubes, e mesmo não evitando Rachel, procurando não criar oportunidades para encontrá-la. Ele não confiava que era capaz de controlar seus sentimentos, e Virginia pôde perceber que Rolim temia até mesmo a ideia de uma segunda recusa, caso ele deixasse transparecer a Rachel que seu amor por ela ainda era o mesmo.